bacana, que cocota dengosa. É Dorothy, é Dorothy, Dorothy. Que coisa mais triste, esse tempo todo sem te ver. Pois eu estou muito só e com saudades de você. Embora eu não seja muito fiel, pois o meu coração é grande até demais. Ele faz de mim um sonhador sentimental. Dorothy, queria te beijar agora, ir ao cinema, conjugar o verbo amar, comprar presentes lindos para a gente e para quem a gente tanto gosta. Como, por exemplo, muito amor pra derreter qualquer gelo e acabar com qualquer tristeza. Eu e você, você e eu e você, você e eu. Dorothy, Dorothy. Doro, do, do, do, doro, doro, do. Para a gente e para quem a gente tanto gosta. E como, por exemplo, muito amor pra derreter qualquer gelo e acabar com qualquer tristeza. Eu e você, você e eu e você, você e eu. Dorothy, Dorothy.